No breu da estrada quente, a lua treme sem falar. Dizem que um velho anda solto, levando sombras pra passear. Ninguém sabe se é vivo ou morto, só que sorri quando vai chegar. E o vento muda de rumo quando ele resolve olhar. Passo que não faz barulho, tem noite que não quer passar. Quem cruza com aquele velho aprende rápido a não rezar. O chapéu cobre metade do rosto, mas o sorriso dá pra notar. É frio, torto, cortante como faca pronta pra cortar. E a estrada treme toda quando ele para de andar. A poeira sobe devagar, como se fosse te avisar. Na encruzilhada o velho chama e ninguém ousa recusar. Não precisa palavra nenhuma, basta o jeito. Tem quem diga que é o próprio fogo, tem quem jure que é só olhar. Mas quem encontra aquele velho não volta do mesmo lugar. De latir, os grilos aprendem a calar. O velho ergue a mão magra e o mundo parece escutar. Um sorriso abre na sombra, um brilho vermelho devagar. E o ar fica tão pesado que parece até chamar. A terra abre um suspiro, a noite escolhe te provar. E o velho espera quieto, como quem já sabe o final. Na encruzilhada o velho chama e o frio começa a queimar. Quem encosta a alma no riso dele não tem como voltar igual. Tem acordo feito no escuro, selado sem precisar falar. E a sombra segue contigo, bem depois do sol voltar. Se ouvir um assobio lento, não tente se virar. A noite sabe teu nome e o velho sabe o que buscar. Na encruzilhada o velho chama e a lua prende a tremer. Ninguém resiste ao brilho torto que nasce do jeito dele ver. E quando vem para de soprar, é porque o velho vai escolher. No sul profundo todo mundo sabe, quem encontra o velho não escolhe o que vai receber.